Transamérica. Poema do 7 a 1. Vai, Filipão, que essa Copa a gente joga em casa. Já temos meia mão na taça, Maracanaço nunca mais. Vai, Filipão, bota esse time pra frente. O meio-campo da Alemanha não marca muito. Joga que nem Brasil, Filipão. Vai, Filipão, escala o Bernard na ponta direita. Manda o Davi Luiz e o Fernandinho pro ataque. Libera o drible, a alegria nas pernas. Vai, Filipão. Vai, Filipão. Porra, Filipão. Caralho, Filipão. Chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela goleada que a gente leva da vida, aquelas 7 notícias que são como gols da Alemanha na nossa retaguarda, né? Todo dia tem um 7 a 1 diferente, um 7 a 1 que não acaba nunca. A narração dos gols deste 7 a 1 é de José Carlos Araújo, garotinho para Transamérica Rio de Janeiro. As notícias estamparam os jornais e sites nos últimos 7 dias. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E já estamos em 2015, mas às vezes não parece, né? Enquanto na República Tcheca, que é inclusive vizinha da Alemanha lá na Europa, já teve até candidato à presidência com o rosto tatuado. Por aqui, o Supremo Tribunal Federal ainda deve analisar se pessoas com tatuagens podem ou não ocupar determinados cargos públicos. O pomo da discórdia foi o caso de um candidato aprovado no concurso da Polícia Militar de São Paulo, mas barrado pela corporação por ter tatuagem no corpo. Nas instâncias inferiores do judiciário, aprovados tatuados já obtiveram inúmeras liminares a seu favor. E lá vem a Alemanha! 2. Defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E mais um aqui do setor policial. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou que 5 dos 6 estojos de projéteis deflagrados que estavam sob a guarda da instituição, no caso em que apura-se a morte de Ricardo Geffer, em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, simplesmente desapareceram. Na investigação em questão, 8 policiais, entre eles o delegado Rubens Recalcati, são suspeitos de participação na execução de Geffer, que era apontado como autor da morte do ex-prefeito de Rio Branco do Sul, João da Brascal, que é primo do delegado. Os policiais Recalcati negam que Geffer tenha sido executado e afirmam que houve confronto na operação. O GAECO do Ministério Público contesta a versão dos policiais. 3º gol. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o 3º gol da Alemanha. E o jornal Gazeta do Povo publicou na sua edição impressa de terça-feira que o governador do Paraná, Beto Richa, teria mentido ao afirmar durante a campanha de reeleição e também em materiais institucionais do governo que contratou 10 mil policiais em seus 4 primeiros anos de mandato. Segundo o jornal, o número de contratações foi de 7.033, o aumento real no efetivo, que é a conta entre os policiais que entraram e os que foram dados de baixa, deixa essa cifra ainda menor, apenas 3.439 novos policiais nas corporações estaduais. Moraes. Na Assembleia Legislativa, parlamentares da bancada de oposição prometem entrar com ação judicial contra Richa, alegando descumprimento dos princípios da moralidade e legalidade. O governo do estado, em nota, diz que problemas burocráticos atrasaram a contratação dos 2.967 policiais restantes para chegar aí até essa cifra de 10 mil anunciada pelo governador. E lá vem a Alemanha! 4. O procurador atirou e entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E o Congresso Nacional pegou fogo nesta semana com alguns arranca-rabos que viraram hits no YouTube e também nas redes sociais. Na quarta-feira, os deputados Jean Willis e João Rodrigues bateram boca e trocaram acusações que variaram desde opção sexual pessoal, como se isso fosse assunto, inclusive, para os nobres deputados, né? A sessões de vídeos pornográficos usando a internet do gabinete lá na Câmara. Enfim, baixaria pura. Já na quinta-feira, quando você achava que já tinha visto de tudo, o senador Ronaldo Caiado e o ministro Eduardo Braga desfilaram ali elogios como safado, bandido e Vossa Excelência. Eu, hein? Quinto gol! 5. De novo fácil, fácil aos 29, 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E a crise, que crise? Logo após propor como alternativa para diminuir o déficit no orçamento federal para 2016, cortes no programa Bolsa Família, o deputado paranaense Ricardo Barros, relator do orçamento na Câmara, sugeriu aumentar de 311 milhões para 600 milhões de reais os repasses públicos para os partidos políticos no chamado fundo partidário. Diante das críticas surgidas na internet e também na imprensa, Barros defendeu-se argumentando que uma proposta não tem nenhuma relação com a outra, ou seja, reduzir o bolso e aumentar o fundo não tem nenhuma relação com a outra, e que serão todas elas devidamente analisadas antes de qualquer aprovação por parte do parlamento. E lá vem a Alemanha! 6. Virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! E já estamos quase na hora do almoço, feijoada de sábado, mas não foi a notícia de que pode faltar dinheiro para a merenda nas escolas públicas do Paraná em 2016 a que mais nos chamou a atenção, alimentarmente falando, ao longo desta semana. Na quinta-feira, o jornal O Estado de São Paulo relatou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu licitação para o fornecimento de alimentação para juízes e desembargadores. Isso para os próximos 12 meses, a alimentação orçada em R$1.700.000. O menu inclui, vamos ver aqui, 96 quilos de filé mignon, 50 quilos de filé de salmão, carne de sol, refrigerantes, bolos, frutas. Eles merecem, né? Sétimo gol! 7! Olha a descida! O chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E o número 7 dessa lista, claro, não podia ser outro. Nesta semana ficou definido que a extradição do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, para que responda os processos nos quais seu nome aparece como acusado na Justiça dos Estados Unidos em caso de corrupção, será no próximo dia 7. Pois é, 7. 7 do 11. 7-1-1. 7-1. Não pode ser coincidência, né? E já pintamos o 7 da Alemanha, agora vamos ao quê? Ao gol do Brasil! Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E assim como no fim de semana passado, notícia boa em dose dupla neste gol brasileiro para que tenhamos pelo menos um pouquinho de esperança em relação ao futuro do país, né? Na última segunda-feira, um filhote de mutum de Alagoas, ave que já está extinta em ambiente natural, nasceu no centro de reprodução do Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, primeiro filhote da espécie a nascer num centro de preservação. Atualmente, há apenas 230 mutuns de Alagoas nos esforços de reprodução ao redor do planeta. A tentativa de perpetuação da espécie envolve, inclusive, instituições ambientais não só do Brasil, como também de vários outros países. Parabéns, portanto, ao pessoal do Parque das Aves por mais esta conquista aí de preservação ambiental. Outra notícia bacana com origem aqui na fronteira, que foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, é a decisão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de zerar a alíquota de importação de veículos elétricos. Estudos feitos aqui em Foz do Iguaçu no programa Veículo Elétrico da usina de Itaipu embasaram essa decisão favorável aos carros elétricos, que devem ficar, portanto, mais baratos aos consumidores. Desde que iniciou seu programa de veículo elétrico, Itaipu já montou mais de 80 protótipos, trabalhando em parceria com diversas empresas e, inclusive, trabalhando para desenvolver um avião com motor elétrico. Participaram comigo neste fronte Transamérica, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lausini. A equipe Transamérica também tem Alessandro Cunhaschi, Anderson Pantufa Antero, Rita Araújo, Antônio Carlos Oliveira. A narração dos gols foi de José Carlos Araújo para Transamérica, Rio de Janeiro. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Você continua na nossa sintonia em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Amanhã, das 10 ao meio-dia, tem o programa Histórias e Memórias. E não perca hoje à noite, aqui na Transamérica, transmissão ao vivo do jogão de bola entre Foz Cataratas e Guarapuava, primeira partida da semifinal da Série Ouro do Paranaense de Futsal, direto ali do ginásio Costa Cavalcante para toda a região e também para o mundo através da internet. Bom fim de semana para você, bom feriado prolongado. Transamérica, a sua rádio onde você estiver.